Charlie 261, Wilmington, Base 985. Alpha, we're here. Você está no seu instalador, frequência 118.995. Muito bom dia, Gol 598, estabilidade DLS, 7710. Gol 5898, bom dia, avistado, autorizado, Gol, posição na 0, 0, 0, 0, 0, graus, 6, 2, 9. 7, depois, 598. 0, take off to runway 10 with right turn, Hancock 1 departure, till Alaska transition, is called 5126, call the departure 120 this morning. Correct, call me to push button first.